recentemente em reunião com os presidentes de câmaras dos municípios afetados e com o Sr. Ministro da Agricultura, nós comprometemos-nos a oferecer no mínimo de 500 leitões a pelo menos 500 famílias que tivessem sido atingidas. Pá, esperamos que este ato da suinocultura portuguesa atenue um pouco a vossa dor, atenue um pouco aquilo que foi o flagelo que vos atingiu, e queremos que vocês sintam que a suinocultura portuguesa e os suinocultores portugueses quiseram estar convosco nesta hora, oferecendo-vos um ser vivo para as vossas casas. Sabemos da importância que tem o porco no mundo rural e nas tradições que todos temos, na tradição do interior de Portugal. Epá, e não mais queremos desejar-vos é que rapidamente recomponham as vossas vidas, rapidamente as vossas vidas venham à normalidade. Para tanto, nós temos este pequeno contributo para convosco.